quero ver o mundo salvo por Jesus. Quero ver os homens trilhando sua luz. Quero os ver unidos, amando muito mais. Quero que desfrutem de Cristo a santa paz. Oh, que mundo tristonho! É o mundo sem Deus. Que bom seria se todos amassem mais. Só haveria paz. Quero que os homens encontrem a paz real e que todos tenham consolo eternal. Quero vê-los juntos vivendo qual irmãos. Quero que recebam de Cristo o perdão. Oh, que mundo tristonho! É o mundo sem Deus. Que bom seria se todos amassem mais. Só haveria